Pedro, treinador do Nogueirense, perguntava-lhe, depois desta tragédia que se abateu sobre a equipa do Nogueirense, qual é o espírito neste momento, quer do técnico, quer dos jogadores, para enfrentar este jogo desta tarde frente ao Académico de Viseu? Enfrentar este jogo vai ser o mais fácil de tudo. Foi de facto uma tragédia que acontece a muita gente em muitos locais do mundo. E que aconteceu ao nosso clube e à nossa família. Houve uma pessoa que foi para junto de Deus, mas continuou com certeza connosco todos os dias e está connosco neste momento no balneário. Outra pessoa está na situação que é pública e que está connosco também no nosso pensamento e no nosso coração. A equipa está naturalmente triste, com um sentimento de tristeza, com um sentimento de perca, mas também com um sentimento de união e de grande capacidade de superação e concretamente para o jogo pouco interessa aquilo que irá acontecer. Com certeza que os jogadores vão dar o seu melhor e vão procurar vencer, não este, mas todos os próximos jogos. Agora espero que isto seja também um princípio ainda maior para que a equipa e para que os jogadores, enquanto equipa e enquanto indivíduos, percebam o quanto a vida é curta e o quanto é importante nós aproveitarmos todos os momentos da vida, quer seja aqui no futebol, quer seja na vida em particular, e que possamos deixar uma marca. O Simões deixou uma marca muito grande na vida das pessoas, no coração das pessoas, não só aqui no futebol, em todo o lado onde passou, e com certeza que é por isso que o sentimento parece que é maior. Mas, como lhe disse, vamos em frente com o apoio de todos, e em grupo, em equipa, e olhando o futuro com alegria. Obrigado.